Estão abertas as candidaturas ao ensino superior para imigrantes e familiares. De 7 a 23 de agosto, candidata-te a um curso em Portugal. 7% das vagas são para ti em todas as universidades e politécnicos. São mais de 3 mil vagas à tua espera. E se terminaste o secundário pelo ensino profissional, vocacional ou artístico, também podes aceder ao ensino superior em Portugal. Informa-te em ges.gov.pt. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa Voz de Portugal, eu sou Rosmir da Silva. Eu vou estar aqui convosco até ao meio-dia, como sempre, depois de um confinamento de mais de um mês e meio, praticamente um mês e meio, não é? Então espero que estejam todos aí de saúde desse lado e que corra tudo bem, porque este vírus ainda anda por aí, claro, temos que fazer cuidado, temos que guardar as distâncias uns dos outros e ver se conseguimos eliminar este vírus que nos quer deixar, mas vamos conseguir, penso eu. Então, muito bom dia a todos e a todas. Obrigado por estarem desse lado, à escuta da Rádio Aconselho. Como sempre, eu voltei hoje, nesta quinta-feira de 17 de dezembro, depois de um mês e meio de ausência, e é um prazer estar aqui convosco para vos oferecer o melhor destas músicas, destas vozes e tudo que cada um da nossa música bem portuguesa. Então, umas boas festas para todos vós, estamos aí à escuta. E vamos começar o programa 2 com o Rui Veloso, com o tema Quem Me Dera Rolar Num Palheiro Contigo, uma canção do primeiro álbum do Rui Veloso, dos anos 82 exatamente. E então vamos começar com uma canção dessas, depois vem também o Rui Reininho e o Anselmo Ralph e muitas músicas até ao meio-dia, com algumas dedicatórias também um pouco mais lá para a frente. Então, mais uma vez, muito bom dia a todos e vamos lá então começar o programa 2 com o Rui Veloso, como disse. E depois eu volto já a seguir, depois do GNR, também com o Rui Reininho aqui e com o Anselmo Ralph. Muito bom dia, boa quinta-feira e obrigado pela presença. Jamais. Esse teu sorriso Thank you. Anselmo Ralph cantou Não Me Toca, e agora vamos ficar com os HMB, com o tema Não Te Vais Arrepender, e logo assim vem o Belito Campos também, e o Jeff Mega com Latino América. Muito bom dia, boa quinta-feira. Ay, cabeza,

Latino América cantaram Jeff Mega, mais atrás foi o HMB também, e agora vamos ficar com o Chute Pantapés e com o Chute Pantapés, claro, com o Circo de Feras, assim é que é, e logo a seguir vem a Rita Guerra e o Beto, e também a Lura com Alguém de Alguém. São 9 horas e 32 minutos. Programa Voz Portugal até o meio-dia. Muito bom dia. La FM en couleur. Num banco de névoas calmas, quero ficar enterrado. Enquanto a chuva de Chuva cair. Cantou Alguém de Alguém. Mais atrás foi a Rita Guerra e o Beto, e também mais atrás ainda foi o Vesco com a Ruth Boivonda, com uma canção Logo que Passo a Mansão, uma canção de Rui Veloso, também noutra versão um pouco reggae. E agora vamos ficar com a Áurea Yola Araújo no Teu Compasso. E depois vem o JHF com a última prova. Então, até já.

dia. De transformar pequenos ventos em tornados na sua história, na sua história. Yeah. Foram os Santa Maria com o tema Voare, são 10 horas e 12 minutos. E mais atrás tivemos os Jorge Cruz com os Tornados, o tema Tornados. Jorge Cruz que canta a solo agora, depois de deixar o grupo, depois do grupo os Diabo na Cruz terem parado. E agora vamos a seguir, vamos já ficar aqui com o Paulo Gonço e também a Márcia com a Insatisfação. Então até já. Muito bom dia, boa quinta-feira. E vamos lá então começar com o Paulo Gonço. Se quiseres, até nem falo, pois usou o que dizes. Vem deitar-te no meu colo e diz tudo o que quiseres. Fico até adormeceres. Se quiseres, mando calar o vento que vem do mar, rasgando a noite crua. Faço dançar a lua. Fico até adormecer. Fico enquanto tu quiseres. Fecha os olhos se quiseres. As tuas penas pela janela para o rio. Se quiseres, eu fico apenas até veres tu serenas a proteger-te do frio. Veja os olhos se quiseres. Nunca sairá daqui. Fecha os olhos se quiseres. Fico até adormecer. Sairá daqui. Fico enquanto tu quiseres. Hoje tudo. vento que atravessa. Podes sendo que demora um tempo, mais tarde ou mais cedo, um ano certo. Na lembrança, o meu céu de criança, quem nunca se entrega com tão cinzento. Chove cá por dentro. Quase nada. Experimento o céu de negro que há de norte a sul. Nunca me conforma. Prometo-me a mim mesmo mais o céu azul. Satisfação, cantou a Márcia, e agora vão ficar com os Irmãos Verdade. Logo a seguir vai vir os Mercado Negro também, com Deixa o Amor Fluir. E depois eu vou já seguir também. Muito bom dia, boa quinta-feira. Apenas te pedi só mais um beijo. quero também te pedir, mas de outro jeito. Não me deixes mais ficar longe de ti. Quero te amar, quero sentir o teu carinho dentro de mim. Deixa-me olhar e te tocar. Vai ter comigo. Vem, meu amor, dá-me um te pedir, mas de outro jeito. Vejo como eu sinto que nunca senti. Sei também que só depois desse momento eu vou saber se tudo que sonhei tu és para mim. Deixa de amar, deixa sentir o teu carinho. Vem ter comigo. Vem, meu amor, dá-me um beijo. Deixa-me de coração. Com desejo, com carinho e paixão. Só um beijo, com ternura e paixão. Só mais uma vez

ainda me pergunto se tu gostas de mim. Tenho o meu peito aberto, só tu podes fechar. Há palavras que ferem, deixam-me a sangrar. Isto do amor é um caso estranho. Sei o que tenho, oh, quero te provar que nunca te minto. Quero te mostrar aquilo que sinto. Chama-se Isto do Amor, cantou João Pedro Paes, grande voz, que bonita canção. E agora vamos ficar com a Iola Semedo, logo a seguir vem a Rita Redschutz com Amor Não É Razão, e também o Paulo Carvalho e o Diogo Pissarra com A Flor Sentida, uma canção de 1971. Muito bom dia! Entre rosas e espinhos, deixo teu sorriso pelo

Minha terra, tive a sensação deixar tudo quanto existe para o fazer feliz. A noiva, a mãe, a casa, o pai e o cão também. Pensando agora naquela cena que na estranja vi, recordo a mágoa, recordo a pena que com ele vivi. Bom português, regressa breve e vem de vez. Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal. E o vinho verde me fará Paulo Alexandre com o Verde Vinho, que foi que eu dediquei aqui à senhora Esperança, ao senhor Luís Gonçalves, que estão ali para os lados, Leão Vale. Então, para eles, tudo de bom também, muita saúde e, sobretudo, espero que tudo corra bem e, sobretudo, boas festas também. Feliz Natal e próspero Ano Novo para ela e para o seu marido Luís Gonçalves. E mais atrás foi a lágrima com o Leandro, não, com o Leonardo, assim aqui é. E esta foi para a dona Teresa, também está sempre à escuta da rádio, da Rádio Alcancial. Então, para ela, muita saúde também, muitas alegrias e muita saúde para ela e para a sua família, e para o seu pai, sobretudo. E tudo de bom, boas festas também. E muitas alegrias, sobretudo muita saúde. E agora vamos ficar com os Santa Maria, com a Falésia do Amor. E já agora também vou recordar aqui o Tony Lemos, que o fundador deste grupo, que nos deixou aqui há 2 meses, nem sequer, também. E agora está, não sei se este grupo vai continuar, se não. Mas para já, pronto, quero aqui também já recordar o falecimento desse cantor e fundador do grupo, o Santa Maria, ele e a irmã, que nos deixou aqui há 2 meses, como disse. E depois vamos ter mais 2 dedicatórias, uma vai ser para o senhor Joaquim Gonçalves, assim aqui é para a sua esposa, que vai ser a Amália Rodrigues com uma casa portuguesa, e depois vem o Carlos do Carmo também, com a flor de... uma flor de verde pinho, assim é que é, uma canção com letra de Manuel Alegre e do José Niza, uma canção de 1976, bonito fado do Carlos do Carmo, escrito por Manuel Alegre. E depois eu volto já a seguir também. Então, até já. Yeah.

Não há palavras para escrever esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo, que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito? Meu amor transbordou e eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde. Foi o Carlos do Carmo com a Flor de Verde Pinho. E agora, esta foi para o Senhor Braga, como disse há pouco. E a mais atrás foi a Mário Rodrigues com a Casa Portuguesa para o Senhor Joaquim e para a sua esposa também. E agora vem já aí os Nénamos para o José, o colega também do programa Portas Abertas ao Sport também. Um grande abraço para ele e para todos os ouvintes da Rádio Arconcel, da parte de José também, que dedica aqui esta canção. Eu dedico-lhe esta canção para ele e também vamos ouvir para todos os ouvintes. E um grande abraço de parte de José para todos os animadores da Rádio Arconcel. Ele tem tido um pouco de problema de saúde, mas já está tudo em ordem, está a voltar outra vez para fazer o programa aos sábados do futebol, como a gente fazia antigamente, que não temos feito até agora. Este ano ainda não fizemos uma emissão. Vamos lá ver se ele vai poder estar tudo em ordem. Penso que sim, já está tudo a correr bem e em breve vai estar connosco aqui e vamos aqui fazer o programa do futebol como antigamente, que já praticamente há um ano não fazemos, sobretudo do mês de junho para cá. E agora vamos então, como disse, ouvir os Nénamos daqui um bocadinho para o José. E depois vem também o Marco Paulo com a Santa Maria. Eu te agradeço, que é da parte da Glória. A Glória que vai estar aqui logo com vós também para vos oferecer mais 2 horas de programa, das 5 às 7, como todas as quintas-feiras, da parte da tarde, está aqui sempre com vós, para vos oferecer essas músicas bem portuguesas também. E para já vamos ficar com o Dom Kikas e a Sexta-feira, e depois eu volto logo a seguir. Então até já. Hoje a festa no quintal, manazinha vai casar, eu, como sou amigo do noivo, vou sair mais cedo do salo, porque hoje é sexta-feira. Mas agora é hora de ponta, minha cabeça já está tonta, trânsito na capital, comportamento infernal, tento uma baia daqui, muita paragem é demais. Se aproximam da janela, tem chuinga, tem revista, tem de tudo aqui na rua. Vendedores ambulantes da cidade, olha a cota, compra isto, vem uma cota, você fazer um bom preço naquilo. E lá no bairro a festa já está a começar, quem é do corpo já começa a celebrar. Assim é sexta-feira, tem bebedeira. Tem muita passagem. Não foi até lá do bairro, era uma bainha pra ganchar. E a minha dama que ainda tá na tia Jana e não para de ligar, ainda sem o que apanhar. Mas hoje é dia de desbunda de verdade, fim de semana ainda só está a começar. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa madeira. Sim. É sexta-feira, tem muita passada, a nossa madeira. É sexta-feira, tem bebedeira, a nossa maneira. É sexta-feira, tem muita passada, a nossa madeira. Hoje é sexta-feira, dia do vai arder. Vou já ligar aos meus amigos. Tilinho, o conta mais jovem da cidade. Manu Dani, Manu Dalu, Paquito, JP. Vai arder. A porque sou vou beber e fumo. A porque sou por acidente. É mentira. Sabor aqui, só o meu tenho sabor de tudo.

os Nanos, para o José também. E agora vamos, aqui mais terminar aqui com uma canção, uma dedicatória para que é da parte da Maria do Céu, para todos os seus amigos, para a família Pinheiro também, para todas as pessoas com problemas de saúde também, e para todos os ouvintes e todos os animadores, claro. Então, da parte da Maria, vamos ouvir. Eu escolhi aqui o coro do Santo António de Oeiras, o coro de Santo António de Oeiras, assim aqui é, com um tema de gravado em 1996, que tem por título Para Todos um Bom Natal. E então também já agora vou-vos dedicar um Bom Natal a todos vós, por estarem sempre desse lado à escuta da nossa rádio, da vossa rádio, porque é por isso, por vós que estamos aqui, e é por isso que eu estou aqui, é um prazer estar aqui e oferecer estas grandes vozes e estas grandes músicas sempre aqui para vós todos que estamos à escuta, que a gente também precisa de vós. Então vamos lá ouvir esta bonita canção de Natal que oferece aqui a Maria do Céu a todos os animadores, a todos os doentes, a todos os ouvintes, e eu também já agora junto com ela para oferecer esta bonita canção do coro de Santo António de Oeiras, para todos um bom Natal. Então vamos lá ouvir. Natal para todos, cantaram aqui o coro de Santo António de Oeiras, que eu ofereci aqui, que eu ofereci, que a Maria do Céu ofereceu a todos os ouvintes e de todas as pessoas com problemas de saúde. E agora vamos aqui ouvir o Miguel Gameiro com É Preciso, pois é. É preciso, a gente está farta de fazer, estamos já a ficar cheios com isto, mas vamos lá ouvir esta bonita canção que fala aqui um pouco do que se está a passar agora ultimamente, que se tem passado ultimamente e que continua, mas vamos fazer um esforço todos juntos para ver se isto para. Então vamos lá ouvir o Miguel Gameiro para terminar, não, porque eu tenho mais uma canção para vos oferecer aqui, para terminar este programa, mas eu volto já a seguir. Para já vamos ouvir o Miguel Gameiro com É Preciso. Agora é preciso escutar quem nos fala por dentro, porque é agora o momento parar por dentro e por fora. É preciso sarar as feridas abertas, dizer as palavras certas e acalmar um coração. O melhor que nós temos, todo o amor é de menos, é preciso levantar do chão. Preciso, pois é, estamos fartos de fazer, temos já a ficar cheios, suponho que já temos feito mais que os que nos governam, mas pronto, ainda vamos tentar fazer melhor e para ver se a gente consegue sair deste vírus que não nos quer deixar. E agora vamos terminar o programa, porque estamos praticamente a chegar ao meio-dia. E vou terminar aqui também com uma bonita canção que tem por título Pensa em Nós, e a da Sara Carreira, que faleceu aqui no sábado 5 de dezembro. Então vamos lá ouvir esta bonita canção da Sara Carreira, que estava a começar a sua carreira e deixou-se também, nos deixou muito cedo, sou cedo demais. E a família Carreira está toda de luto. E pronto, é assim, a vida às vezes, de um dia para o outro, muda tudo. A gente, os dias nunca são todos iguais e é verdade. Então vamos lá ouvir, para terminar este programa. Foi tão fácil, porque me custa tanto a mim. Talvez não sintas sofrimento, talvez demore algum tempo para poder sentir tudo o que eu senti quando te vi partir. Ser capaz de seguir em cada melodia, vais ser capaz de me ouvir. Talvez não sintas sofrimento, talvez demore algum tempo para poder sentir tudo o que eu senti quando te vi partir. Amigos ouvintes, por hoje é tudo, ficamos por aqui e eu voltarei para a semana com mais música, mais vozes, tudo cá de bom. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, boas festas e até para a semana. Muito bom dia.